Muita gente quer ser sozinho, quer fazer tudo sozinho. Só interessa ter alguém perto quando precisa de alguém. Mas dê a mão ao seu irmão e diga: eu tenho uma aliança, meu irmão. Tenho uma aliança com o teu Deus, que é o meu Deus. Tenho uma aliança com o corpo de Cristo. Tenho uma aliança com você. Quero caminhar cada dia mais numa aliança com minha família. Tenho uma aliança com minha família. Tenho uma aliança com o ministério chamado que Deus tem na minha vida. Levante a tua voz e declare isso ao Senhor: Senhor, eu tenho uma aliança com o Senhor. Uma aliança. Leva-me a entender mais sobre a aliança. Leva-me a entender mais sobre o que o Senhor quer me fazer crescer em aliança. E assim o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, que expressa uma aliança, a nova aliança, a aliança que o Senhor fez conosco e que nos traz uma aliança com o Pai, é o que celebramos nesta manhã. Não pare, ore pelo teu irmão, ore pela tua vida, ore pela aliança com o Senhor Jesus.